Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jamon. Olá. E do meu outro lado está o Jefferson. E aí? Vocês ganharam algum presente legal de Natal? Eu tenho uma pergunta melhor. Alguém aqui ganhou alguma coisa de Natal? Eu não. Pera, é que é diferente. O Jamon é judeu e o Jefferson, não sei se ele comemora o Natal, né? Não, a única coisa que eu fiz no Natal foi comer e assistir futebol americano, velho. Não teve nenhuma comemoração, sei lá. Não teve troca de presente ou amigo secreto, não sei. E eu me dou de presente as promoções do Steam e da PSN agora que tá. O que você comprou de bom? Eu comprei um jogo de música coreana no PS Vita, por mais que eu não goste de música coreana, porque falaram que era um jogo bom. Eu comprei Valhalla no Steam e Hyper Drifter Light no Steam também. Eu já e você, Mario? Então, meus presentes de Natal, eu normalmente falo, olha, não me compra nada caro, mas também não me compra roupa. E, mano, é certo, tipo, a galera vai falar, foda-se, vou dar roupa para o Mario. Então, no final, eu ganhei, tipo, uma camiseta, um par de tênis e meias. Não é mais fácil dar só dinheiro? Não, né? A ideia do presente de Natal é você se preocupar com a pessoa e comprar algo que você acha que ela vai querer, né? Mas o que o Mario falou é verdade. Quando eu ganhava roupa, era pijama. Mas essas roupas, vocês não pensam que a pessoa, tipo, ela foi no shopping, não tinha nada, era pra uma roupa assim, falar, mano, roupa não vai reclamar. Quando eu compro roupa, eu penso muito pouco. Falar, ah, será que a pessoa, ela não tem que gostar, só não precisa odiar, só não pode odiar. Então, a roupa é o foda-se, vou comprar roupa. Esse foi o problema. Eu falei, não me compra roupa. E a pessoa falou, foda-se, comprou a roupa e aí eu fiquei boladão, entendeu? Aí não é preferível dinheiro? Não, acho que não. É melhor me dar um cartão e falar, olha, não encontrei nada, sinto um. Bom, como o podcast é o primeiro do ano, a gente decidiu fazer previsões completamente pessoais que a gente vai sugerir como vai ser o ano da Nintendo em 2017, né? A gente deu uma de mãe de Ná, né? É. A gente dividiu as previsões em previsões fáceis, médias e difíceis, e cada um de nós escolheu uma em cada categoria, né? Então, vamos começar pela categoria fácil, né? As minhas previsões, elas parecem... Essa fácil, na verdade, ela poderia ser uma média, tá? Eu coloquei aqui Animal Crossing para mobile. Isso já foi anunciado, por isso que é fácil, tá? A única dúvida é se ele vai ser lançado em 2017. Eu acho que sim, em 2017 no Japão. Eu acho 2017 no mundo todo, mano. Cara, pior é que eu usei essa previsão também, mas... Enfim, eu coloquei que tanto Fire Emblem quanto Animal Crossing vão ser adiados pro final do ano. Eu acho que a data limite da Nintendo tava março, né, que é o final do ano fiscal de 2017, eu acho que só vai vir pro final do ano. Mas isso ainda tá otimista que vai ser em 2017, né? Isso que importa. Sim, e pra completar, assim, já combando a minha previsão, é que, sei lá, vão ser lançados três jogos mobile, vai ser Animal Crossing, Fire Emblem, e eu acho que vai vir um Kirby. Ó, o Jefferson sendo mais mãe de Ná que a mãe de Ná. Não, a Kirby faz sentido porque a Nintendo testa as coisas com o Kirby, né? Ela tem costume com isso. Então, cara, não é estranho. Então, é que assim, a categoria fácil é alguma coisa que provavelmente vai acontecer. Então, você acha que realmente, provavelmente vai acontecer Kirby, sendo que eles não anunciaram nada que eles iam lançar um jogo de Kirby? Eu tava em dúvida entre Zelda e Kirby, mas acho que Kirby é um pouco mais provável. Acho que a Nintendo vai querer provar em território japonês que o mobile dela funciona, já que Super Mario Run não vendeu muito bem lá no Japão. Tá, então só de forma rápida, como é que você acha que vai funcionar a mecânica desses três jogos que você tá sugerindo? Animal Crossing, eu acho que vai ser... A gente já discutiu aqui, acho que vai ser uma versão um pouco menor do jogo, sei lá, com poucas coisas pra fazer. Fire Emblem, alguma coisa que vai ter que grindar muito, acho que vai deixar de ser um pouco de estratégia. Vai ser algo mais... Vai ser mais gacha, né? É. E Kirby... Pode ser, sei lá, como se fosse aquele pool, um Tamagotchi versão moderna. Eu acho que é alguma coisa que você interaja com ele e tenha vários minigames, assim, pra você, sei lá, ficar decorando. Oh, isso é legal, eu alimentaria o Kirby, velho. Aí se você cuidasse bem dele, você ganharia um cupcake no Kirby's Café lá no Japão, né, João? Ah, é claro, cara. Já tá fechando já, lá. tá fechando, mas pode abrir no parque da Nintendo depois. Acho que isso aí é sazonal. Uma hora abre. O Jefferson, na verdade, tá contando detalhe que é insider do bagaço. Eu só vou falar minha sugestão pra Animal Crossing só. Eu acho que ele vai ser um jogo, que nem o Jefferson falou, menor. Só que eu vou sugerir mais detalhes. Eu acho que provavelmente você não vai poder dar voltas na cidade. Você só deve ficar na sua casa. Assim, os visitantes talvez venham te visitar. Né, talvez você receba uma notificação, olha, tal pessoa veio te visitar alguma coisa, e você ganha o dinheiro conforme você tá dentro do jogo, né, conforme você interage. Se você quiser mais dinheiro, você pode ter aquelas features comprar, de comprar, né? E aí você compra mais dinheiro, e você compra mais móvel, e por aí vai. Boa, boa. Uma boa maneira de ganhar dinheiro, seria excelente. A minha é mais fácil, eu joguei bem, bem safe, e porque essa é pra jogar safe, Pokémon Sun Moon pro Switch. Ah, essa é a minha média, mas... pra mim essa é a fácil, porque do jeito que a Game Freak tá falando, Pokémon sempre evoluiu com os consoles da Nintendo e sempre continuará assim. O cara tá repetindo isso, acho que é umas 3, 4 entrevistas seguidas que ele fala essa merda, ou se não é a mesma entrevista que eles estão republicando, e aí nisso, mano, é muito tipo Pokémon Sun Moon pro Switch. É, essa era a minha média, né, eu acho que assim, eles não anunciaram nada, eles só deram sugestões que vai acontecer, pode acontecer. Eu gostaria muito que isso acontecesse, na verdade, porque eu acho que Pokémon Sun Moon tem um gráfico muito bonito e seria legal jogar ele, tipo, deitado olhando pra TV. Jogar ele sem lag, né? É, seria bem da hora. É, o único ponto é que se eles não conseguem lançar Zelda, tipo, sabe, a tempo do Switch, eu não sei se eles conseguem lançar Pokémon a tempo também. Ah, mas Pokémon seria mais pro final de ano, né? O Zelda também, né? É que o Zelda, a galera duvide que saia no... em abril, né, que vai sair o Switch. Duvido que saia lá, todo mundo tá duvidando, mas... não sei, até o final do ano será que não sai? Será que tem em alguma previsão aqui? Isso é médio pras pessoas? Eu acho que essa previsão é safe. Eu acho que Pokémon vai sair, eu acho que eles vão querer... Garimpar dinheiro, acho que um ano é o suficiente pra... Não vai ser um jogo novo, vai ser só, entre aspas, um remake, alguma coisa mais detalhada, e se sair é jogo de final do ano, é jogo pra, deixa eu ver, 24 de novembro. Caralho. Você pega numa sexta-feira de novembro, a última sexta-feira de novembro. É, sexta-feira antes do Black Friday, né? Já engatando no assunto do Pokémon, então, a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar a continuidade do 3DS, né? Se o Switch, de fato, é o sucessor do 3DS ou do Wii, enfim. É, a minha pergunta é em relação à tendência da Game Freak lançar Pokémon na geração anterior com remake no atual console, né? No caso, eu tô falando de Pokémon Pearl e Diamond pro Switch, tá? Se o Switch for, de fato, o sucessor do 3DS, então seria interessante, ou seria provável que o Pokémon e se o Pokémon Sun and Moon for lançado no Switch, não é improvável pensar que Pokémon Pearl, Pokémon Diamond sejam lançados no console, né? Vocês acham que tem uma chance disso acontecer? A continuação da série é ser toda no Switch. A Nintendo nunca fez um Pokémon da série principal em dois consoles diferentes. Se vai lançar o primeiro, o resto vai ser tudo lá. Eu acho que vai acontecer, mas eu acho que Diamond Pearl, o remake de Diamond Pearl fica pra 2018. É, espera-se 2019 pra não matar muito rápido essa nova geração, né? Mas vamos lá, média do Jefferson. A média eu escolhi usar como uma homenagem. Eu acho que quando sair o Smash pra Switch, eu acho que o Balloon Fighter vai ser um personagem jogável. E ainda eu coloquei mais coisas. Acho que o Sakurai vai fazer uma homenagem pro Iwata e ressuscitar a franquia. Nossa, mas a gente tá meio que distorcendo essa previsão média, né? Porque pra mim isso, tipo, tá um bagulho muito difícil mesmo de acontecer, assim. Ele colocou duas. A primeira eu acho provável. A segunda, eu até achava que não era a Bayonetta que ia vir, assim. Eu pensava que era... o Balloon Fighter. Mas a última, mano, essa aí pra mim é difícil. Essa aí incluiu no meu difícil de renascer em Balloon Fighter. Eu acho que as duas são, cara. O Sakurai não, acho que... mano, acho que ele fechou o jogo e falou: eu não quero mexer nessa porra nunca mais, cara. Nunca mais na minha vida. Eu acho que a Nintendo liga pra ele não tá, sabe? Mas é, aí que eles falaram que vai lançar o coisa no Switch, eles falaram: cara, faz o port mais rápido que for possível pra não voltar pra esse projeto nunca mais. Não, mano, fala assim, faz uns dois personagens, velho, e nunca mais, e você vai ficar uma geração sem ter que mexer em Smash. O cara dá um sorriso, velho. Não, eles sempre falam isso pra ele, esse é o problema. O cara tem esquizofrenia por causa da Nintendo, sabe? Não, eu só ia falar que eu acho que já tá acabando os personagens pra incluir Smash, tirando Splatoon. Eu acho que a Nintendo vai ter que correr pra esses personagens mais obscuros. Eu acho que foi Ice Climbers, acho que Balloon Fighter é possível. A minha média é o anúncio de Dragon Quest XI para o Ocidente. E mais médio assim, eu acho até bem provável que Dragon Quest XI vai vir. E o do 3DS vir. O Dragon Quest VII provavelmente não deu muito dinheiro e deve ter dado uma puta coisa de tradução, porque é muito texto. O 8 eles anunciaram em combo com o 7, e então eles anunciaram um pacote não sabendo se ia vir dinheiro, se ia dar lucro ou não. Eu acho que a Nintendo vai tentar manter parceria aqui no Ocidente com o Dragon Quest e vai tentar lançar o 11 também. Mas é só um anúncio, né? Porque o jogo vai vir em 2022, né? É, não, sim, o anúncio. É por isso que eu deixei bem claro, é o anúncio do Dragon Quest 11. O jogo jamais viria nesse, em 2017. O jogo vai ser em 2017, talvez lá no final, no Japão, então... É tanto pra Switch quanto pra 3DS, é isso? Pra mim o médio é pro Switch, porque eu imagino que a Sony já vai puxar do PS4 e do Switch deve ser porte, né? Eu acho mais provável até ter pro Switch. Mas pro 3DS eu colocaria um médio ali, tendendo ao difícil. E agora vamos lá, no melhor sonho de vocês. No difícil. Exatamente. O meu difícil, eu tentei imaginar o que a Retro Studios tá trabalhando. É puro chute, como todas as outras, eu não quis usar rumor pra, sei lá, pra validar minhas previsões. Eu aposto que a Retro vai trabalhar numa 9P, e o gênero não vai ser nem FPS, nem plataforma 2D. Eu acho que eles devem ter tido algumas ideias quando trabalharam em Mario Kart 7, e acho que vou chutar uma 9P de corrida que vai ser lançada, vai ser mostrada em 2017 e lançada pra 2018. Será um F-Zero novo? Pode ter começado como um F-Zero ou como um Diddy Kong, só que eu acho que no meio do caminho eles demitiram todo mundo, mudou o staff e provavelmente eles mudaram e virou alguma coisa, algo no estilo F-Zero, mas com personagens totalmente diferentes. Nossa, essa foi funda. É, o cara, mesmo sendo difícil, ele prevê uma história inteira, né? E vai morrer gente no meio do caminho, né? É tudo um plano que apareceu nesse difícil. Mas você usa a bagunça toda, né? Que foi a Retro, porque ela... É, depois de Donkey Kong Country Tropical Freeze, saiu um monte de staff, saiu um monte de funcionário, e eles ficaram contratando, e jogo que é bom não saiu nada, né? Tipo, é praticamente um estúdio inútil, né? O pessoal gosta muito, mas produzir que é bom nada, né? Calma, a gente vai ver nascer alguma coisa, então. Eu vou com a minha difícil, que por causa do aparecimento dele no Smash, me convenceu que talvez isso poderia acontecer. Final Fantasy VII, o remake no Nintendo Switch. Cara, esse é um bom chute mesmo, e realmente eu concordo com você que é bem difícil. Mas tem chance? Vocês acham que tem uma probabilidade ali pequenininha, mas tem? É, eu acho que não só pela capacidade de console, eu não sei qual que é a diferença gráfica de potencial do Switch pro Play 4 e pro One, né? O único problema é que eu acho, deve ter alguma coisa de direito autoral, porque o Final Fantasy VII era exclusivo da Sony, né? Ah, mas tem até na Steam agora, né? É, então, eu só não sei como é que funciona isso, né? Porque ele é exclusivo do Play 4, né? Então, é exclusivo inicial do Play 4. Por isso que todo mundo já fala. Vai ter provavelmente pra PC e pra Xbox One. Pelo menos pra Xbox One vai ter. É aquele tipo Tomb Raider, foi Rise of Tomb Raider pro Xbox One. Por isso que se fosse exclusivo eu nem chutava. Mas tá aí na minha previsão difícil. Eu só queria criticar o Jomon, que não é previsão, é o wishlist dele. Não é o wishlist. Eu ia falar que eu me sim. Aí eu pensei, não, mano, Final Fantasy é mais difícil, mas... É o wishlist de todos nós, cara. Se eles lançassem Final Fantasy XV, Kingdom Hearts no Switch, a gente não, nem, talvez nem precisasse comprar os outros consoles, sabe? Porque a maioria dos AAA que lançam de estúdios americanos, a gente meio que não liga. É, então, é japonês que a gente liga. Mas é aquela coisa, pra mim é tipo, sem Persona, sem negócio. Eu tenho que ter o console que tem Persona, então... Steam tem sim em geral. Mas, enfim, eu penso um pouco diferente do Mario. Eu acho que pra Final Fantasy VII vir pro Switch, tudo depende do quanto o Switch vender, que eu acho que a Square vai colocar lá. Eu acho que é mais com relação a se, sei lá, se tem base instalada ou não. E como é exclusivo temporário pra PlayStation, acho que eles podem esperar um ano, ver se o Switch vendeu, que eu acho que os japoneses, entre aspas, eles querem. Eles preferem um jogo num barra portátil do que em console de mesa. É, assim, vocês acham mesmo que o Switch tem grandes chances de ter um hit de venda como foi o Wii? Porque até agora, tudo bem que a gente não viu nada, né? Mas dado o histórico do Wii U, né? E dado que eles estão pegando ports, tipo, sabe, do Wii U e colocando no Switch, e que ainda falta tão pouco tempo pro console ser lançado e não tem um hit ainda de sucesso pra convencer a vendas, vocês acham que o console, tipo, vai ser um estouro de vendas? Eu não acho que vai ser um Wii, mas dá pra esperar uma chance boa, assim. Boa não, né? Mas dá pra esperar que seja um 3DS, talvez. Que ele foi meio flop no início, e depois o corte de preço, essas coisas, ele conseguiu se reestruturar e vendeu bem. Então acho que dá pra esperar. A Nintendo, em portátil, ela não fazia coisa... Ela não faz coisa ruim normalmente. É, meio você foi caridoso, né? O 3DS no início foi um absurdo, velho. Não vendeu porcaria nenhuma. Mas acho que o que você falou faz sentido. Acho que quando em março ninguém consegue vender console em março, velho. Eu acho que o boom vai ser no período natalino, que espero que Zelda vai estar pronto e talvez, sei lá, o Pokémon tá pronto. Acho que tem tudo pra vender. É só... A questão é só o quanto a Nintendo vai cobrar. Bom, eu vou falar então minha previsão difícil. E ela não é só questão de ser difícil, é muito difícil, como também ela é meio que um desabafo. Que é a Nintendo no Brasil. É, muita gente ainda fica pedindo na fanpage da Nintendo, voltem a dar atenção pro Brasil, ou voltem a lançar jogos aqui, etc, né? Eu acho isso muito difícil de acontecer por todas as questões de tributação, tá cada vez mais alto e cada vez mais elevado a compra de consoles e jogos, principalmente da Nintendo, no mercado cinza, né? E a distribuidora que ainda tá trazendo os jogos da Nintendo, tipo, não tá vendendo, os jogos estão em preço altíssimo. Por essas questões, e até porque a Nintendo agora tá focando no mobile. Em mobile ela não tem muita restrição de vendas, né? Pra eles é muito mais fácil colocar lá na loja de da Apple, do Google, e já traduzido, né? Já tá localizado todos os textos, etc, pro brasileiro, que tá tranquilo, né? Mano, convenhamos que o Brasil tá acabando, mano. Então a Nintendo precisa voltar. Uma hora a gente vira Estados Unidos. A gente é comprado. Nossa, eu torço isso pra comprar. Eu torço isso todos os dias, cara. Não, mas eu acho que a Nintendo vai voltar. Eu acho que o Brasil é um mercado forte. Eu acho que o que depende mais é da nossa economia. Eu acho que a Nintendo, quando o real tá forte, a Nintendo vai lá, ganha dinheiro. Quando tá fraco, ela vaza e fica um tempinho fora e não perde dinheiro. Eu acho que o mercado do Brasil é grande o suficiente. Se tem na África do Sul, tem que ter no Brasil, velho. Mas na África do Sul, tipo, sei lá, um peso africano, um real vale 45 mil pesos africanos, não sei. A crise que o Brasil está enfrentando financeira só deve se reestruturar, e se reestruturar, a espera, tipo, na melhor das hipóteses, é que seja 2020. E assim, tem um range entre 2020 e 2024. Isso é muito tempo, né? Como a gente tá falando da previsão de 2017, eu acho praticamente impossível. É, né? Sabe? 2017, não. Nem fudendo, isso foi boa pra ser difícil. Mas só pra completar, eu acho que a Nintendo, quando ela vier, ela vai vir que nem ela tá no Canadá. Tipo, o jogo não é $60, o jogo é $85 canadenses. Eu acho que ela tá usando uma barreira tarifária em caso a moeda se desvalorize. E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nessa semana, nós vamos ler alguns comentários que foram dos episódios passados, né? No caso, os dois foram do nosso amigo Roger Virorelana, que não perde uma e tá sempre comentando aqui. Então, eu vou pedir pro Jomon fazer as honras, por favor. É, o primeiro aqui foi do podcast número... Eu não sei qual o número do podcast, do Nintendo Awards. Olá, amigos. O último cast foi ótimo. Nem reparei que foi o mais longo até agora. Muito boa a edição. Aliás, quem é a menina que anunciava as categorias? É a mulher do Google, cara. Tá difícil. É, este ano quase não teve como jogar nenhum jogo novo da Nintendo. Porém, pelo pouco que joguei, o Fire Emblem Fates acho que merece ser o melhor do 2016. Embora teria gostado mais se as duas histórias tivessem vindo num jogo só. Enfim, desejar um Feliz Natal pra vocês e suas famílias e tomara que ganhem o presente que estão aguardando. Até o próximo cast. Vai ter cast no dia 1º de janeiro? Não, vai ter no dia 2. E parabéns ao Jomon e ao Mario pelo aniversário. É, inclusive está sendo o dia 2, né? Foi bom aniversário, Mário? Meu aniversário foi bem bom, cara. Eu ganhei dos meus pais, dos meus familiares, dos meus presentes, eu posso meio que ignorar, assim. Mas da minha namorada eu ganhei uns presentes da hora. Tipo, eu ganhei dois livros, assim, que era são meio de jogos, assim, é Pumba. Eu meio que recomendo esse livrinho, tipo, uma história em quadrinhos, né? E é brasileiro, baseado, tipo, tem várias referências de videogame. Eu ganhei uma miniatura do Luffy e eu ganhei um Darth Vader que você aperta e solta balinha. É, aí vai ser difícil pra dar pra ela um presente também, depois. É, já dei um presente pra Noana, né? Esse foi o problema. Aí ano que vem a expectativa tá alta. E o Jeff aí, o que você ia comentar, Jeff? Eu só acho que Fire Emblem Fates, as duas histórias fossem num jogo só, acho que você queria quebrar a Intelligent Systems, porque tem muito jogo pra só um cartucho, velho. Ah, isso é. É tipo, separar as duas histórias com mapas não ia dar mesmo. A Intelligent Systems não tem esse cacife, principalmente depois do Codename Steam. E o comentário seguinte dele é: Feliz Ano Novo, galera. Tô aguardando as novidades prometidas. É, a gente também, né? Tamo trabalhando aí pra isso. Vamos ver se dá pra lançar até, sei lá, final de janeiro. Pra você que está ouvindo até agora, não deixe de comentar com as suas expectativas também de fácil, médio e difícil para o ano da Nintendo em 2017, né? É, o seu comentário pode aparecer no episódio da próxima semana. É, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira, meia-noite, né? Não deixe também de nos avaliar no podcast da iTunes, no Google Play, etc. É isso e até o próximo episódio.